E aí, função! Nós somos a banda Plutotic X, ou melhor, família PX da questão. E sem mais delongas, vamos nessa Pulse Parade! A gente veio pra confundir, tá ligado? E aí? Agora a gente vai mandar um som próprio, amenizar os ânimos, porque a gente já começou com tudo. Vamos com o rec suave, demorou? Só curte a vibe aí, olhos lindos. Sai da minha mente. Nossa, Jesus, acusa o pé. Eu não jogar de lado, deixa qualquer maluco virar na rua. Essa menina é perfeita. Vem comigo! Meu Deus, se eu tiver a chance, eu faço a cor por ser essa menina. É tudo que eu vou querer. Até um pouco mais. Se eu tiver a chance, eu faço acontecer essa menina. É tudo que eu poderia querer. Até um pouco mais. Um sapatinho aí, hein? Lá vem ela. Mas que sorriso inocente. Olhos lindos como o céu, que não sai da minha mente. Os dias só fiz no pé. Eu vou jogar de lado, deixa qualquer maluco virar no belo ar. Essa menina é perfeita. Os dias só fiz no pé. Eu vou jogar de lado, deixa qualquer maluco virar no belo ar. Essa menina é perfeita. Pai, se eu tiver a chance, eu faço acontecer. Essa menina é tudo que eu queria querer. E até um pouco mais. Pai, se eu tiver a chance, eu faço acontecer. Essa menina é tudo que eu queria querer. E até um pouco mais. É só curtir, é só sentir a vibe. Haha, é pro Atlético X, gente. Então sente só esse som de paixão aí, hein? E aí, Vi, seu lindo? Então vem, porque é assim, ó! Se eu tiver a chance, eu faço a consciência. Eu poderia querer até um pouco mais. E aí? Mas se eu tiver a chance, eu faço a consciência. Tudo que eu poderia querer até um pouco mais. E aí? Satisfação geral, hein? Yeah! E aí? Vamos de Acura agora, demorou? Vamos de CPM aos 20, aos 22, aos 22. Ha! A cura. Pareceu ser tão assim. Dentro de você. estão curtindo? Ah, é! E aí, a gente vai mandar mais um reggae. É um som próprio nossa, que mexe pra caralho com a gente. E esse som se chama A Nossa Luta, demorou? Esse é o meu paraíso proibido, demorou? Vamos relembrar a velha infância, tempos de malhação aí, tá ligado? Eu não tenho nada que te convém, mas eu foi ter proibido. Tiveram plebeu pra ela, eu me tornei um vício. O teu erro foi ter proibido. Escondida é meu melhor perigo, ser divertido não vou. Decidir que é você não vou. Faça o que puder fazer, se quer se prender, é só me achar. Eu tenho a bolsa pra te relaxar, não vou. Decidir que é você não vou. Faça o que puder fazer, agora vou controlar, vou perder a linha. No paraíso proibido, tá brincando que ela quer. Eu deixo tua filha em paz. O que ela quer? Que você não me procure mais. Eu não sou ninguém que lhe convém, mas eu vou quem te faz tão bem. O que ela quer? Que diga-me, diga-me o que ela quiser. O que ela quer? Diga-me, diga-me o que dá alegria. E só de jornada sou teu rebei. Ela pensa em mim quando pensa alguém. Porque eu sou quem te faz tão bem. Sou quem te faz. Sou quem te faz tão bem. Sou quem te faz. Olha agora, tô indo embora até mais. Agora o coração não vem caçando até mais. Não vai no pique parado, não pique de cara. Quando vai lá, se alivia mais. Se eu colocar, se eu vou, rapaz. Aí, antes da gente começar essa música, eu quero falar que fiz essa música pra uma garota e eu não fui muito feliz no final da história. Mas fica aí, é um aprendizado. E essa música se chama O Tempo. Para entender, mas eu preciso te falar. Escrevi mil versos pra você, para eu poder te contar. Estou tão longe pra dizer, mas eu preciso te falar. Não quero me entregar, atire no teu braço, é o meu lugar. Deixei achar alguém que fizesse eu me sentir assim. Eu quero te encontrar. Eu quero te roubar, baby. Eu preciso te falar que preciso de ti para sorrir. Eu quero te encontrar para minha vida ser mais feliz. Foi com amor. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Quem acordou feliz hoje, na moral? Levanta a mão aí pra me ver. É. Então, já pra constar, vamos mandar um pouco de Charlie Brown Jr., porque a gente não pode fugir muito da nossa linhagem, hein? Hoje eu acordei feliz. E aí, Marginal Alado! É pra você! hoje eu acordei para matar o presidente. Eu vou fazer o que eu senti. Hoje eu acordei. Foi então ela me perdeu. Hoje eu acordei. Sonhei com ela a noite inteira. Eu sinto Deus, só não quero acordar. E aí, ó, chego aqui do meu lado, não paro de olhar. Eu sinto me dizer, mas sou o cara que ela tem. Eu sinto a meu amor, melhor os dois, então perfeito. Eu vou fazer o que você jamais seria. Hoje eu acordei feliz com ela. Hoje eu acordei feliz. Só não. Hoje eu acordei feliz. Fiquei com ela a noite inteira. Hoje eu acordei feliz. Sonhei com ela a noite inteira. Só não vi. De fazer uma parada diferente agora. Vamos trocar de baixista um pouco, né? Porque o nosso já tá cansado. Gostaria de chamar nosso parça, nosso irmão, nosso brother Ju pra tocar com nós aqui. Vamos nessa, moleque. Aí, eu sei viver sem ter você, hein? Não há mais desculpas, você vai ter que me entender. Quando olhar pra trás, procurando e não me ver. Chegou a hora de recomeçar. Ter cada coisa em seu lugar. Tenta viver sem recordar jamais. E se a saudade te deixar lembrar, deixar o tempo tentar te apagar. Te ligar de madrugada sem saber o que dizer, esperando ouvir sua voz e você nem me atender. Tenho menos pra dizer. Eu não fui nada pra você. Eu só queria te deixar em paz. Eu já não sei mais. Eu sei viver sem ter você. Eu só queria te esquecer. Mas quanto mais eu tento, mais eu lembro. Não sei viver sem ter você. Difícil de aceitar. Recomeçar do zero. Levantar e caminhar. Você vê que quem te ama já não se importa com você. E acordar sozinho me consertar. Chegou a hora de começar. Acreditar que pode. deixar para depois. A garantia que eu vou ir, espero que você morra. Te ligar de madrugada sem saber a parte. Esperando que sua voz em você tenha entrado em vida. Você! Eu só queria te deixar em paz. Eu já não sei mais. Eu sei viver sem ter você. Eu só queria te esquecer. Mas eu não mais é o tempo, mas é melhor. Não sei o que não sei viver sem ter você. Preciso aprender pra viver, pra esquecer, pra te esquecer. Nosso brother, pro nosso parceiro Júnior aí, moleque é fera pra caralho aí. O show não acabou ainda não, caramba. Show. Vamos de CPM de novo, né? Só que essa daqui é um pouco mais conhecida, dias atrás. E aí, essa é pros velhos. foda pra caralho o rolê. E aí, eu queria agradecer aos parceiros que fortaleceram, tá ligado? Chamando a gente pra tocar aqui no rolê, principalmente nosso parceiro Felipe ali. E aí, Titi! Salve, moleque! E aí, mas sem mais delongas, vamos mandar um som próprio. Essa composição eu fiz mais ou menos pensando na minha vida. E ela se chama Orgulho de um Homem. E aí, presta atenção na letra, porque ela é foda pra caralho, ela pesa muito na mente, então vamos nessa, vai. E aí? Agora vocês vão conhecer o meu outro lado, demorou? Só sente esse groove do baixo aí, hein? E aí, galera, chegou a hora mais esperada, o som que a gente queria mandar pra vocês. Esse som se chama Ar Puro, demorou? Vamos nessa. Encarecidamente pra toda a função que tá aí curtindo o rolê, chegar um pouco mais pra frente aqui agora, porque a gente vai mandar a última, tá ligado? E essa daqui vai pra arregaçar tudo, hein, mano. Som, e aí? E aí, essa daqui eu dedico pra galera do skate, pra galera das antigas, pra galera do Tony Hawk. Resumindo, vamos de Killing the Name, tá ligado? Ó, eu quero ver todo mundo pulando assim, hein? Yeah. love it too when they told ya. Wait to know when they told ya. Vocês aí são fodas. I love it too when they told ya. I love it too when they told ya. I love it too when they told ya. I love it too when they told ya. Pulando assim, ó. I love it too when they told ya. I love it too when they told ya. Vem! I love it too when they told ya. Love it too when they told ya. With it too when they told ya. Fall to shine without the fly. We're having a fair when it's just a right. Just the fly without the time. We're having a fair when it's just a right. Just the fly without the time. We're having a fair when it's just a right. Just the fly without the time. We're having a fair time it's just a right. So my thoughts are worth horses. What I see, I work horses. So my thoughts are worth horses. What I see, I work horses. So my thoughts are worth horses. What I see, I work horses. My thoughts are worth horses. What I see, I work horses. Love it too when they told ya. Love it too when they told ya. Love it too when they told ya. Love it too when they told ya. Love it too when they told ya. Love it too when they told ya. Love it too when they told ya. Love it too when they told ya. Love it too when they told ya. Like you wanna control. Love it too when they told ya. You wanna control. Love it too when they told ya. You wanna control. What they know when they told ya. Just the fly. What just the time. You're having a bear running just the time. Just the fly. What just the time. You're having a bear running just the time. Just the time. What just the fly. You're having a bear running just the time. Just the fly. What just the right. You're having todo mundo com o dedo do meio assim pra cima, vai! Todo mundo com o dedo assim, vai! Fuck you, I want to make them tell me. Fuck you, I want to make them tell me. Fuck you, I want to make them tell me. Fuck you, I want to make them tell me. Fuck you, I want to make them tell me. Fuck you, I want to make them tell me. Fuck you, I want to make them tell me. Fuck you, I want to make them tell me. Fuck you, I want to make them tell me. Fuck you, I want to make them tell me. Fuck you, I want to make them tell me. Fuck you, I want to make them tell me. Motherfucker! Mandar improviso? Vamos mandar improviso, Vitão? E aí, dá mais tempo pra mais uma? Dá pra mais uma? E aí? Agora a gente vai fazer uma parada diferente. A gente nem ensaiou isso, tá ligado? A gente vai mandar uma rima aqui agora pra vocês. E aí, Lucão, você tá pronto? Não. Se foda, agora você vai estar. E aí, Alex, vem rimar com nós aqui. Solta o DJ, então. Pô, isso daqui é totalmente fora do contexto, hein? E aí, eu começo, demorou? Pode ser? Pode ser. Demorou, parceiro. Ué, é assim, ó. Vai que na mão eu arregaço, você pode ter certeza. Pede ajuda pra cuzão, eu tô obrigado, não preciso. Eu sou linha de frente e garo tudo no peito. Quando o maior for o amor, pode crer muito mais espírito. Crick, crack, gatilhado, minha palavra é pesada. Pera o passo que se foi, dando mal em pico d'água. Vai moleque, representa. Tô chegando aqui, mano, no meu improviso. E só fica de juízo, pode que só no improviso. Não dá nada ensaiado, só chegando aqui, fazendo fumaça que não baseado. Tô na calmaria, pegando a cena e chegando aqui, só de prazer. Tô chegando aqui, mandando aqui na vida. Chega junto, irmão, chega e improvisa. E aí, é a vez agora, né? Parado aí, amor, piloto é fidaria. Pra você descer do carro devagar, foi tudo onde eu posso saber. Se você for crente em Deus, acho melhor é essa. Porque seu corpo debaixo da terra logo vai estar. Ele perdeu a linha e tentou até correr, mas quando viu já era tarde, não tinha o que fazer. Pediu a todos os santos que protegessem agora, mas não pensou nas vítimas que tinha feito lá fora. Pelo campo, ligo! Acende a luz então, hein? Acende a luz, pra poder ver. Aqui é BX mais uma vez, então acende a luz, pra poder ver. Mas a luz é mais uma vez, eu faço a filha pra você. Mas bom demais. Vai moleque, representa então, hein. Tô chegando no improvisado. Moleque, cê tá ligado que aqui não tem papo reto, não tem papo furado. Bagulho é reto, não tem curva. O bagulho aqui chega e alucina a curva. Então vai vendo que o bagulho é o sistema lento. É de improviso, mano, ligo, mandando no talento. Tá ligado, irmão, mandando aqui nessa função. Chegando junto com o Bros de Alta. E produto do X, então chegou aqui pra mandar, pra rimar, pra gostar. Só a Maria, irmão. Chegando aqui na favela, pode ter a contenção. Acende a luz, pra poder ver. Aqui é BX mais uma vez, então acende a luz, pra poder ver. Aqui é BX mais uma, duas, três, quatro, cinco, vez. Pô, aqui é Protótipo X, caralho. Satisfação, galera. Muito obrigado pelo rolê. Obrigado por tudo aqueles que presenciaram. Salve, muito obrigado. E aí, ó. Tamo junto. Obrigado. Valeu. E é isso aí, hein. Valeu. E aí, agora o batera vai mandar um flow. Queria pedir desculpa aí pelos erros, foi um ensaio só e eu toquei mal pra caralho. Cara foda pra caralho, já era, mano, porra nenhuma. Que é BX, caralho. E aí, dá uma licença agora, porque é a próxima banda, vamos parar de zoar um pouco aí, né, mano. You want me once again. Cause she sure lives in us. The figurehead was a whore in bed with a mouse. The reverend played us the captain of this lab. He was a dirty bugger. He wasn't fit to shovel shit from one place to another. Free in the wind. Captain's name was Morgan, by Christ he was a Gorgon. 10 times a day she changed his pay on his fucking oldie. The first mate's name was Cooper, by Christ he was a trooper. He jerked until he worked himself into a skipper. Bring it in the ring, bring it in the ring. Hold on, give it some uma criança, nós ainda temos bandas para proporcionar a vocês, só falta vocês construírem. Felipe da rádio, ok, lá, podemos começar? Beleza. Tudo ok, então? Podemos começar. Bom, galera, primeiramente, boa noite. Nós somos a 4Punks. Estamos aí para tentar mandar uma ideia para vocês. Primeira música se chama Sem Exceção. É um som que o próprio nome se explica. Espero que vocês entendam o que queremos dizer. Bom, galera, vamos acertar os instrumentos primeiro, depois começar. Bom, galera, como eu havia dito, todos prontos? Podemos começar? Começaremos com Sem Exceção! Vou dizer nossa opinião! Chega de engolir tanta corrupção! Bora, vagabundo! Cadê o respeito e a consideração? Bora, vagabundo! Sem exceção! Saiam daqui! Eu quero evoluir! Teremos mais saúde e mais educação! Isso é só uma grande enganação! Bora, vagabundo! Cadê o respeito e a consideração? Bora, vagabundo! Sem exceção! Nosso primeiro som da noite. Agora, a próxima música é pra mandar uma ideia pra aqueles caras que colam no protesto com bandeiras políticas, tentam se aproveitar da nossa própria situação. tentam mostrar um partido que não serve pra nada, pra porra nenhuma. A próxima música é OP, Oportunismo Partidário! É isso aí. Prontos? Música pra nós. Não escolhe direito, cara! trabalho, que é o nosso segundo grande opressor, porque o nosso primeiro grande opressor são os pais. Mas eles a gente não pode reclamar, porque eles nos ensinam tudo e nos mantêm por muito tempo, né? O próximo som se chama Trabalho. É uma homenagem aos nossos patrões. Nosso próximo som é a homenagem ao segundo grande opressor nosso, a polícia. Aqueles que defendem quem nos fode, tá ligado? Eles defendem essa porra de governo que tá fudendo com a gente pra caralho. Não é de hoje. A próxima música se chama PM. Vamos agitar aí, galera! Descobri você não sabe nem conversar. Descobri você gosta mesmo de quadrar. Descobri você gosta mesmo de humilhar. Descobri você só vai me atrapalhar. Pare de gritar. Pare de xingar. Aqui não tem ninguém para nos olhar. Não tem por que você nos enquadrar. Aqui não tem ninguém para nos olhar. Não tem por que você nos enquadrar. Bebe, só quer me enquadrar. Bebe, só vai me atrapalhar. Bebe, só quer me tirar. Bebe, vou te ferrar. We'll be right back. nossa homenagem àqueles que tanto nos fodem. Cara, agora, nosso próximo som é um grande recado. Mais um grande recado, né? A gente passou por vários grandes recados. Nosso próximo som pode ser dito como um grande recado. Aqueles que estão acima de nós, tipo o governo, ou aqueles que nos oprimem, tipo... Ah, cara, não é querendo julgar ninguém, mas ladrões de rua, ladrões de galinha, aqueles caras que nos roubam na saída do rolê, aqueles caras que levam tudo que você tem, tá ligado? É isso aí. Nosso próximo som se chama Vermes e Ratos, homenagem aos vermes e os ratos da rua. Eu já não sei quem eu vou escolher. Toda eleição é a mesma enganação. Eles acham que não vamos aprender e sempre usam o mesmo botão. Vermes e ratos brigam nas ruas enquanto eles compram sapatos. Vermes e ratos brigam nas ruas enquanto eles vão para a lua. Au! Au! Au! Au! Nas escolas ensinam hipocrisia. Nos hospitais já não cabem mais. Nas ruas os carros não podem nem andar. E em seus jatos eles vão passear. Vermes e ratos brigam na rua enquanto eles compram sapatos. Vermes e ratos brigam na rua enquanto eles vão para a lua. Vermes e ratos, vermes e ratos, vermes e ratos, vermes e ratos, vermes e ratos, vermes e ratos, vermes e ratos, vermes e ratos. Aê! Foi dado o nosso recado. Agora, galera, mais uma homenagem, pra variar um pouquinho, como o show não foi feito de nenhuma homenagem. Cara, a próxima se chama Cadê o Buzz? Porque toda vez que você precisa deles, ou eles já passaram, ou eles estão atrasados, ou a gente se fudeu. Vai! Vamos lá, todo mundo com a mão pra cima, que é bonito. We'll be right back. foi o som de todos. Conseguimos realizar tudo com quase total sucesso. Mas um dia chegaremos lá. Assim esperamos. Aê! Foi o Punks pra nós, caralho! E aí, galera, muito obrigado pela presença de todos que ficaram aqui até o final. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado por tudo, por todos que ajudaram, todos que estiveram aqui, mesmo de passagem. Cara, muito obrigado mesmo, de coração. Que outros virão. Valeu, é nóis. É, acabou. Toca Raimundos, toca Raimundos, toca Raimundos, toca Raimundos, toca Raimundos, toca Raimundos, toca Raimundos, toca Raimundos. Se pá vai rolar. Só acertar os instrumentos, afinar. Coisa rápida, 15 minutinhos, que é isso? Quem já ficou aqui tanto tempo, quer mais 15 minutinhos? Cara, Raimundos não foi ensaiado, a gente tocava uns 3 anos atrás. Espero que role legal, espero que vocês gostem. É mesmo pra fechar um pouquinho especial pra quem ficou aqui. difícil, mas rolou. Galera, muito obrigado mesmo. A todos vocês, nosso grande obrigado. Monkey man.